Fecheiro 24, capítulo 2. Desde o momento em que ele nasceu, a minha vida passou a girar em torno do meu filho. Os meus pensamentos não se afastavam da sua felicidade e o meu coração batia com o dele. As delícias dele eram as minhas delícias. E uma vez que ele era de tal modo uma criança de ouro, os meus dias eram preenchidos com objetivos e gosto. Quando se foi embora, fiquei ainda mais só do que quando cheguei ao Egito. Chalém fora o meu marido durante umas poucas e curtas semanas e a memória dele tinha decaído até se transformar num vulto triste que assombrava o meu sono. Mas Ramose tinha estado comigo durante toda a minha vida adulta. No espaço dos anos que ele tinha, o meu corpo tinha assumido toda a sua forma e o meu coração tinha crescido em sabedoria, pois eu percebia o que era ser mãe. Quando olhei de relance para mim no lago, vi uma mulher com lábios finos, cabelo encaracolado e olhos pequenos e estrangeiros. Quão pouco parecida com o meu escuro e belo filho era eu. E ele era mais parecido com o seu tio do que com qualquer outra pessoa. E estava a tornar-se naquilo que Ranfer tinha profetizado, um príncipe do Egito. Sobrava-me pouco tempo para remoer sobre a minha solidão, pois tinha de merecer o meu lugar na grande casa de Naqtra. Embora Ranfer nunca tivesse deixado de ser amável comigo, com Ramose ausente, tínhamos muito menos que dizer uma à outra. E eu senti o silêncio entre nós tornar-se confrangedor. Eu raramente ia para dentro de casa. Fiz um lugar para mim própria, no jardim, no canto de um barracão que servia para armazenar foices e enxadas. Um sítio em que Ramose costumava esconder os seus tesouros, pedras lisas, penas, pedaços de papiro recolhidos na sala de Naqtra. Ele deixou estas coisas para trás, sem o olhar, mas eu mantive-as embrulhadas num pedaço de bom linho, como se fossem terafim de marfim, e não apenas brinquedos esquecidos de uma criança. Os homens que tratavam do horto não objetaram a ter uma mulher entre eles. Eu trabalhava muito e eles apreciavam o meu jeito para flores e frutos que eu fornecia às cozinheiras. Eu não queria companhia. Repelia as atenções dos homens tão frequentemente que eles pararam de me procurar. Quando via a família do meu filho a gozar à sombra do jardim, acenávamos uns aos outros e não trocávamos mais do que saudações educadas. Quando chegou a palavra de Ramose de Mênfis, foi o próprio Naqtra que me trouxe as notícias enviadas por Kar, o mestre-escola, que tinha sido o seu próprio instrutor. Foi assim que eu soube que Ramose tinha dominado algo chamado Kemet, em apenas 2 anos. Um feito de memorização que provava que o meu filho iria longe e que talvez chegasse a servir o próprio rei. Nunca houve palavra acerca de ele vir a casa. Ramose recebia convites para ir caçar com os filhos do governador. Não seria possível rejeitar uma oferta tão auspiciosa. Depois o meu filho foi escolhido como aprendiz e ajudante de Kar, quando o mestre foi chamado a ajuizar acerca de um caso de lei, o que ocupou as semanas durante as quais os outros rapazes visitavam as suas famílias. Uma vez, Naqtra e Ranfer visitaram Ramose em Mênfis durante uma peregrinação ao túmulo do pai deles, que ficava lá. Voltaram com cumprimentos afetuosos para mim e com notícias acerca do crescimento dele. Após 4 anos longe, ele era mais alto do que Naqtra, bem falante e seguro. Também trouxeram provas da educação dele, pedaços de cerâmica cobertos de escrita. Olha, disse Naqtra, apontando um dedo para a imagem de um falcão. Vê quão fortes faz ele os ombros de Horus. Deram-me de presente este tesouro, vindo da mão do meu filho. Eu maravilhei-me com ele e mostrei-o a Merit, que ficou devidamente impressionada com a regularidade e a beleza das imagens dele. Fiquei espantada com o facto de o meu filho conseguir tirar sentido de arranhadelas em pedaços de barro e reconfortei-me com o facto de saber que ele iria ser um grande homem qualquer dia. Ele poderia ser escriba dos sacerdotes de Amon, ou talvez vizir de um governador. Não tinha sido o próprio Nakhtra a dizer que Ramoz talvez até pudesse aspirar ao serviço do rei? Mas é claro que nenhum destes sonhos me enchia os braços ou me reconfortava os olhos. Sabia que o meu filho se estava a tornar um homem e temia que, quando voltasse a ver, fôssemos estranhos um para o outro. Eu poderia ter desaparecido durante aqueles longos anos sem que ninguém se tivesse dado conta, senão de passagem, com exceção de Merit. Mas Merit estava sempre lá, nunca perdendo a bondade, mesmo quando eu lhe virava as costas e não lhe dava razão para me amar. A parteira veio ver-me todos os dias, nas semanas que se seguiram ao nascimento de Ramoz. Tratou das minhas ligaduras e trouxe-me caldo de ossos de boi para me dar força e cerveja doce para o meu leite. Massajou-me os ombros nos sítios em que eles estavam rígidos de embalar o bebé. Ajudou-me a levantar para o meu primeiro verdadeiro banho enquanto mãe, derramando água fresca e perfumada por sobre as minhas costas e embrulhando-me numa toalha lavada. Muito depois da minha reclusão ter acabado, Merit continuou a visitar-me. Preocupava-se com a minha saúde e deleitava-se com o bebé. Examinava-o de perto e dava-lhe lentas e sensuais massagens que o ajudavam a dormir durante horas. No dia em que ele foi desmamado, Merit até me trouxe um presente, uma pequena estátua de obsidiana de uma mãe a dar de mamar. Eu fiquei confusa com a generosidade dela, mas quando tentei recusar qualquer uma das atenções ou dos presentes, ela insistiu. A vida da parteira não é fácil, mas isso não é razão para não ser bonita, dizia ela. Merit sempre falou comigo de parteira para parteira. Não fazia diferença que eu nunca tivesse visto o interior de uma sala de parto desde que o meu próprio filho nascera. Ela continuou a honrar a capacidade que eu tinha demonstrado no parto de Ramoz. Quando voltou para a sua própria casa, depois de o meu filho ter nascido, pediu à sua senhora que soubesse o que pudesse de mim. A senhora dela, Rudedit, tinha procurado saber a história através de Ranfer, que só lhe deu alguns detalhes. Merit pegou neles e fez deles uma história fabulosa. Na versão de Merit, eu era a filha e a neta de parteiras, que conheciam os efeitos das ervas e dos cascos de árvore, ainda melhor do que os necromantes de On, onde as artes de cura do Egito são ensinadas. Ela acreditava que eu era uma princesa de Canaã, descendente de uma grande rainha, que tinha sido destronada por um rei mau. Não a corrigi, temendo que, se nomeasse as minhas mães, ou Ina, a minha história se derramasse de mim e que fosse posta fora de casa e que o meu filho fosse ostracizado por ter o sangue de assassinos a correr-lhe nas veias. Portanto, Merit bordou a minha história, que repetia às mulheres que ia conhecendo, e elas eram muitas. Enquanto assistia à maior parte dos nascimentos dos distritos nortenhos, tanto nobres como de baixa extração, ela contava a história de como eu tinha salvo a vida do meu filho com as minhas próprias mãos, deixando sempre de fora o papel dela na história. Falava dos meus conhecimentos acerca de ervas e do renome que eu tinha ganho no deserto ocidental como curandeira. Estas coisas foi ela que as imaginou inteiramente por si própria. E quando eu ajudei uma das criadas de Nactra a dar à luz o seu primeiro bebê, Merit espalhou as notícias de como eu o tinha virado dentro do ventre ao sexto mês. Graças a Merit, tornei-me uma lenda entre as mulheres locais, sem sequer uma vez me ter aventurado para fora do jardim de Nactra. Merit tinha a sua própria história para contar. Embora tivesse nascido em Tebas, o sangue da mãe dela estava misturado com o do distante sul e a pele dela mostrava a cor da Núbia. Mas, ao contrário de Bilhá, cuja cara me saltava à memória enquanto Merit palrava, ela era alta e imponente. Se não me tivesse tornado parteira, disse ela, gostaria de ter sido dançarina, contratada para grandes festas nas grandes casas e mesmo no palácio do próprio rei. Mas essa vida esgota-se demasiado rápido, disse ela com um suspiro fingido. Eu já estou demasiado gorda para dançar para príncipes, dizia ela, dando palmadas na pele debaixo do seu braço magricela, que não mexia, e atirando uma gargalhada a que eu não conseguia resistir. Merit conseguia fazer qualquer pessoa rir. Mesmo as mulheres que estavam em pleno trabalho de parto esqueciam a sua agonia para sorrirem das suas piadas. Quando era pequeno, Ramos chamava-lhe a amiga da mãe. Mesmo antes de eu me perceber de que ela era verdadeiramente minha amiga e que era uma bênção. Eu sabia tudo o que havia para saber sobre Merit, pois ela adorava falar. A mãe dela era uma cozinheira, casada com um padeiro, também conhecida como cantora. Era frequentemente chamada para animar as festas do seu senhor. A voz dela fazia o público estremecer de prazer com a sua ressonância profunda. Se ela não estivesse de peito nu, eles teriam dúvidas de que fosse uma mulher, disse Merit. Mas a mãe morreu quando a filha ainda era uma menina e a casa não precisava dela, pelo que Merit foi mandada para o lugar onde vivia até aos dias em que eu a conheci. Enquanto criança, carregou água para Rud Edit, filha de On, onde os sacerdotes são famosos como magos e curandeiros. A senhora via Merit com bons olhos e, quando viu que Merit era esperta, mandou-a aprender com a avózinha parteira local, uma mulher com dedos invulgarmente longos que dava sorte às mães. Merit chegou à idade adulta naquela casa e, tal como sua mãe, casou com um padeiro local. Ele era um homem bom, que a tratava bem. Mas Merit era estéril. Nada conseguia induzir o ventre dela a dar fruto. Passados muitos anos, Merit e o marido adotaram dois rapazes cujos pais tinham sido ceifados pela febre do rio. Os filhos já se tinham tornado homens e faziam pão para os trabalhadores na aldeia dos construtores de túmulos, na margem ocidental do rio. O marido dela há muito que tinha morrido. Merit, embora raramente visse os filhos, gabava-se frequentemente das capacidades e da saúde deles. Os meus rapazes têm os dentes mais lindos que alguma vez viste, dizia ela solenemente, pois a própria boca dela era um poço de decadência e ela mascava manjerona o dia inteiro para aliviar a dor. Durante anos, Merit não me poupou a qualquer detalhe da sua vida, na esperança de que eu partilhasse um qualquer bocadinho da minha. Por fim, desistiu de me fazer perguntas acerca de mim mesma, mas nunca parou de me convidar para ir cuidar de mulheres que fossem dar à luz com ela. Parava na casa de Nactra e pedia a Éria ou a Ranfer que me fosse permitido acompanhá-la. As senhoras diferiam o pedido para mim, mas eu declinava sempre. Não tinha qualquer desejo de me afastar de Ramose, Nem tinha qualquer desejo de ver o mundo. Não tinha dado um passo para fora dos terrenos desde que chegara. E à medida que os meses se transformaram em anos, comecei a ter medo da própria ideia. Estava certa de que me perderia, ou pior, de que seria descoberta de uma forma qualquer. Imaginei que alguém reconheceria o pecado da minha família na minha cara e que eu seria despedaçada no próprio sítio. O meu filho descobriria a verdade acerca da mãe e dos irmãos dela, seus tios. Seria exilado da vida boa que parecia destinado a herdar e amaldiçoaria a minha memória. Eu tinha vergonha destes medos secretos que me fizeram virar as costas às lições que me tinham sido ensinadas por Raquel e Ina e, por conseguinte, à memória delas. A minha falta de utilidade aprisionava-me, mas mesmo assim não conseguia fazer o que sabia que devia fazer. Merit nunca desistia. Por vezes, se um parto corria mal, ela voltava no fim, mesmo a horas tardias, acordando-me na minha pequena cama na barraca do jardim, para me contar a história e para me perguntar como é que poderia ter feito melhor as coisas. A maior parte das vezes conseguia assegurá-la de que tinha feito o melhor que qualquer pessoa conseguia fazer. E ficávamos as duas sentadas em silêncio. Mas, às vezes, ouvia uma história que me fazia doer o coração. Uma vez, quando uma mulher morreu subitamente durante o parto, Merit não pensou em pegar numa faca para tentar libertar o bebê que estava no ventre, pelo que ambos pereceram. Não escondi o meu desalento suficientemente bem e Merit leu na minha cara. Diz-me então, exigiu ela, agarrando-me pelos ombros. Não torces a boca quando podias ter salvo o bebê. Ensina-me, pelo menos, para que eu possa tentar. Envergonhada por causa das lágrimas de Merit, comecei a falar dos métodos de Ina, do modo como ela usava a faca, dos truques de manipulação dela. Tentei explicar o uso que ela fazia das ervas, mas faltavam-me os nomes egípcios para as plantas e raízes. Por isso, Merit trouxe o estojo de ervas dela e começámos a traduzir. Eu descrevi o uso que a minha mãe fazia da ortiga, do funcho e dos coentros, e ela vasculhou os mercados à procura de folhas e sementes que eu não via desde a infância. Merit trouxe-me amostras de cada flor e de cada caule que eram vendidos no cais. Alguns deles eram-me familiares, mas outros cheiravam mal, especialmente as concocções locais, feitas à base de coisas mortas, pedaços de animais secos, pedras e conchas esmagadas, excrementos de todo o género. Os curandeiros egípcios aplicavam o esterco de cavalos marinhos e de crocodilos e a urina de cavalos e de crianças a várias partes do corpo em diferentes estações. Havia alturas em que as mais odiosas preparações pareciam ajudar. Mas eu ficava sempre espantada com o facto de um povo tão preocupado com a limpeza do corpo aceitar remédios tão mal cheirosos. Embora o conhecimento egípcio das ervas fosse profundo e antigo, fiquei contente por conhecer métodos e plantas dos quais eles sabiam pouco. Merit encontrou sementes de cominhos no mercado e ficou surpreendida ao saber que estas ajudavam à cura de feridas. Comprou hisope e menta, com as raízes ainda intactas. E elas prosperaram no solo negro e pungente do Egito. Ninguém mais sofreu de azia na casa de Naqtra. E assim Merit tornou-se famosa pelas suas curas ervanárias exóticas. E eu tive a satisfação de saber que a sabedoria das minhas mães estava a ter um bom uso. A minha vida calma acabou durante o quarto ano após Ramoso ter saído da casa de Naqtra. Quando a filha de Rudedit foi pôr-se em cima dos tijolos, o nome dela era Atnuf e estava num mau caminho. O seu primeiro bebê nascera morto, de tamanho normal e perfeito em cada um dos seus traços, mas sem vida. Depois de anos a abortar, uma outra criança tinha finalmente criado raiz, mas ela antevia este parto com terror. Após um dia inteiro de trabalho de parto, as dores não tinham aberto caminho ao bebê. Merit estava a assistir ao parto e a dona da casa tinha mandado chamar um físico sacerdote que se pôs a cantar orações, encheu o quarto de amuletos pendurados e pôs uma pilha de ervas e de esterco de cabra a fumegar, enquanto Atnuf se acocorava sobre esta. Mas o cheiro fez a mãe desmaiar. E ao cair, a rapariga cortou a testa e sangrou. Depois disso, Rudedit baniu o médico do quarto e fê-lo esperar do lado de fora da porta da frente, onde ele recitava encantamentos com o zumbido nasal de um sacerdote. O dia fez-se noite, mais uma vez, e a noite começou a clarear numa outra alvorada. E mesmo assim, nem as dores aliviavam, nem o bebê se mexia. Atnuf, filha única da senhora, estava quase morta de medo e de dor, quando Merit sugeriu que eu fosse chamada. Dessa vez, não era uma questão de me perguntarem se queria ir. Merit apareceu à porta da minha barraca de jardim, com Rudedit em pé, em frente da luz da alvorada por trás dela. O cansaço quase não diminuía a beleza, numa cara que já não era nova. Dener, disse ela com o sotaque do Egito, tens de vir e fazer o que puderes pela minha filha. Não nos resta experimentar nada. O cheiro de Anúbis já está na câmara de parto. Traz o teu estojo e segue-me. Merit contou uma história rapidamente. E eu agarrei numas quantas ervas que tinha posto a secar nas vigas da minha barraca. A senhora ia quase a correr. Mal tive tempo de perceber que estava fora do jardim. Passámos à frente da casa de Naktra e lembrei-me do dia em que a tinha visto pela primeira vez, há uma vida inteira atrás. A luz do sol bateu nos mastros de bandeira com ponta de ouro do grande templo, onde as bandeiras pendiam sem vida na quietude da alvorada. A casa de Rudedit era logo do outro lado do templo, por isso não nos levou tempo nenhum a chegar à antecâmara, onde Atnuf estava deitada no chão a lamentar-se, cercada pelas criadas da casa, que estavam quase tão exaustas quanto a mãe, que estava em trabalho de parto. A morte assolava o quarto. Via nas sombras, debaixo da estátua de Bés, amigável e grotesco guardião das crianças, que parecia sorrir, comprometido à sua incapacidade. Rudedit apresentou-me à filha, que olhou para cima, para mim, com olhos vazios, mas que fez o que lhe pedi para fazer. Pôs-se de lado, para que eu pudesse enfiar uma mão oleada até ao ventre dela, mas não senti sinal da cabeça do bebê. O quarto estava muito silencioso, enquanto as mulheres esperavam para ver o que eu faria ou o que pediria delas. A sombra em forma de cão da morte moveu-se, sentindo o meu desalento. Mas a avidez dele só me fez ficar zangada. Amaldiçoei o latido e a cauda e a própria mãe dele. Fiz isto na minha língua nativa, que soava com dureza aos meus ouvidos, passados tantos anos a ouvir palavras egípcias. Merit e as outras pensaram que eu estava a dizer um encantamento secreto e murmuraram em sinal de aprovação. Até Atnuf se mexeu e olhou em volta. Pedi azeite e um almofariz e misturei as ervas mais fortes que tinha à mão. Burthwort e um extrato de cânhamo sendo que ambas, por vezes, fazem com que o ventre expulse o seu conteúdo no início da gravidez. Não sabia se iriam fazer efeito e fiquei preocupada com o facto de a combinação poder causar danos. Mas não sabia que mais havia de tentar, uma vez que ela estava a morrer. O bebê já estava morto, mas não havia razão para desistir da mãe. Apliquei a mistura e pouco depois a rapariga foi acometida de fortes dores. Fiz com que as mulheres ajudassem a Atnuf a subir outra vez para os tijolos, onde massageei a barriga dela e tentei empurrar o bebê para baixo. As pernas de Atnuf não aguentavam. E pouco depois Merit teve que tomar o lugar de Rudédit por trás e Atnuf, de onde lhe sussurrava palavras de encorajamento, enquanto eu metia a mão dentro dela outra vez para apalpar a cabeça do bebê, que agora estava perto da porta. A pobre mulher, acometida de dores imparáveis e intoleráveis, revirou os olhos e caiu nos braços de Merit, sem sentidos, incapaz de fazer força. Já era completamente de dia naquele momento, mas a sombra no quarto não deixava os raios de sol penetrar a escuridão. As minhas faces estavam raiadas de lágrimas. Eu não sabia o que fazer a seguir. Ina tinha contado uma vez uma história acerca de ter libertado um bebê do ventre da sua mãe morta, mas esta mãe não estava morta. Eu não possuía mais nenhum truque. Não tinha ervas. E então lembrei-me da canção com que Ina tanto se deliciara. A canção que ela aprendera nos montes, sobranceiros a Siquém. Não temas, cantei eu, recordando facilmente a melodia, indo ao fundo buscar as palavras. Não temas, o momento está a chegar. Não temas, os teus ossos são fortes. Não temas, a ajuda está por perto. Não temas, Gula está perto. Não temas, o bebê está à porta. Não temas, ele viverá para te honrar. Não temas, as mãos da parteira são capazes. Não temas, a terra está por baixo de ti. Não temas, temos água e sal. Não temas, mãezinha. Não temas, mãe de todos nós. Merit juntou-se a mim a cantar as palavras não temas, sentindo o poder dos sons, sem saber o que é que estava a dizer. À terceira vez, todas as mulheres estavam a cantar não temas e Atnuf recomeçou a respirar profundamente. O bebê nasceu pouco depois e, de facto, estava morto. Atnuf virou a cara para a parede e fechou os olhos, só desejando juntar-se a ele. Mas quando Merit começou a encher o pobre e ferido ventre dela com linho fervido, Atnuf gritou outra vez com uma voz de mãe em trabalho de parto. — Há outra criança? — disse Merit. — Vem, Daner, disse ela. — Apanha o gêmeo. Com mais um bocado de força, apenas, Atnuf deu à luz um bebê completamente diferente do irmão. Onde o primeiro era gordo e perfeito e não tinha vida, este era magricela, engelhado e gritava com pulmões de touro. Merit riu-se com o som e o quarto irrompeu em estrépito e ruidoso divertimento e risinhos de alívio e de alegria. O bebê, ensanguentado, por lavar, sujo, foi passado de mão em mão, beijado e abençoado por todas as mulheres que ali estavam. Rudédit caiu de joelhos e riu e chorou com o seu neto nos braços. Mas Atnuf não nos ouviu. O pequenito chegou numa torrente de sangue que não cessava. Nenhuma quantidade de enchimento estacava o fluxo. Momentos depois do nascimento do seu filho, Atnuf morria com a cabeça no colo da mãe. A cena no quarto era terrível. A mãe morta, um bebê morto, um recém-nascido magricela a berrar pelo peito que nunca lhe daria de comer. Rudédit ficou sentada, desolada pela morte da sua única filha, avó, pela primeira vez. Merit chorou com a sua senhora e eu esgueirei-me dali para fora, desejando nunca me ter aventurado fora do meu jardim. Depois do horror daquela cena, pensei que seria proibida de entrar em qualquer outra câmara de parto. Mas, da maneira como Merit contava a história, eu era a única responsável por se ter salvo a vida da criança sobrevivente, que tinha nascido, dizia ela, num dia tão odiado por Sete, que era um milagre que ele alguma vez tivesse exalado uma única respiração. Passado pouco tempo, vinham mensageiros das outras casas importantes de Tebas à porta do jardim de Naqtra, com ordens para não voltarem a casa sem Dener, a parteira. Eram os criados de sacerdotes, de escribas, de outros a quem não se podia dizer que não. Eu só consentia se Merit me acompanhasse. Mas uma vez que ela concordava sempre, tornámo-nos as parteiras da nossa vizinhança, que compreendia muitas casas boas, onde as senhoras e as suas criadas gozavam de ventres férteis. Éramos chamadas pelo menos uma vez a cada 7 dias. E por cada bebé saudável, éramos recompensadas com joias, amuletos, bom linho ou jarros de azeite. Merit e eu dividíamos estes produtos. E embora eu oferecesse a minha parte a Ranfer, ela insistia em que eu ficasse com eles. Bastou um ano destas lides para atravancar a minha barraca com uma coleção de objetos que eu não usava nem me faziam gosto. Merit olhou em volta um dia e declarou que eu precisava de uma caixa de vime para colocar os meus pertences. Uma vez que eu era proprietária de coisas mais do que suficientes para fazer trocas, Merit selecionou um dia auspicioso para irmos ao mercado. Por essa altura eu tinha saído para assistir a muitos partos, mas mesmo assim estava aterrorizada com esta aventura no mundo maior. Merit sabia que eu tinha medo. Pegou-me na mão quando saímos do jardim, palrando o caminho todo, para me impedir de cismar nos meus medos. Agarrei-me a ela como um bebé com medo de perder a sua mãe. Mas, passado algum tempo, encontrei coragem para observar a azáfama do cais de Tebas. A colheita ainda estava longe e a maior parte dos lavradores pouco tinha a fazer senão esperar pelo amadurecimento, pelo que as bancas estavam entupidas de gente do campo, sem nada de especial para mercadejar para além do tempo. Merit trocou um colar de contas de uma das mães dela por um bocado de bolo doce e nós fomos mordiscando enquanto vagueávamos de braço dado de banca em banca. Fiquei maravilhada com a quantidade de joalharia ali posta à venda e perguntei-me quem é que poderia comprar tantos pechisbeques. Vi fazedores de sandálias a fabricar sapatos baratos, feitos por encomenda. Uma fila de homens esperava por um barbeiro em particular, conhecido por ter a melhor coscovilhice. Desviei os olhos de uma pilha de lanifícios cananitas que poderiam ter sido tecidos pelas minhas próprias tias. Merit e eu rimo-nos das travessuras de um macaco que segurava pela trela uma parelha de cães altos e de ar famélico e os fazia implorar por bocados de comida. Depois de termos absorvido as vistas, a minha amiga disse que era tempo de começarmos a nossa caça. Mas o primeiro cesteiro que encontramos não tinha nada suficientemente grande para corresponder às minhas necessidades, pelo que continuámos a andar, passando pelos mercadores de vinho e de azeite, padeiros e vendedores de pássaros vivos. Também vimos muitas coisas bonitas, cerâmica cuxita, incisa, jarras de bronze martelado, deuses e deusas lares, bancos e cadeiras de três pernas. Os meus olhos recaíram sobre uma bonita caixa com uma cobertura marestada que floria com um jardim feito de marfim e faiança em madrepérola. Ora bem, ali está uma peça digna do túmulo do mestre, disse Merit com honesta admiração. O carpinteiro apareceu por trás do seu trabalho e começou a contar a história da sua feitura. Onde é que tinha comprado a madeira de acácia? A dificuldade que tinha tido em aplicar o marfim. Falou refletida e lentamente, como se estivesse a contar uma história, em vez de estar a tentar fazer uma venda. Eu mantive os meus olhos na caixa enquanto ele falou, ouvindo apenas o calor da voz e olhando fixamente as mãos dele, à medida que traçavam o desenho que dera origem ao seu trabalho manual.